Este autorizado, trem 60, Curitiba, decolada 10, pela direita, Arba Eletra, 5130, transponder 208, seu motor 3849. Com 3859, cotejamento correto, chama pronto, posição 4. M3-1-1, vento 1-90 graus, 1-2-9, autorizado pouso pista no zero. Saída Coral, transponder 0260, controle 1-2-0-8. Juliette Bravo Delta, cotejamento correto, chama pronto acionamento. Solucionamento 3-1-2 para o táxi, com 1-5-8 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, com 3-3. Solucionamento 3-1-2, autorizado táxi, direita índia até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0-2-1. 1-0-2-1, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0, controlar a torre 1-1-8, decimal 9-5, solucionamento 3-1-2. M3-1-1, solo 07, direita 1-2-1-1. Estabilizado, gol 1-1-1-0. 1-1-1-0, completa final. Chama 12-1-1-8-9. 2-4-5, bom. Michael, meu alvo, confirme rádio da saída. Passa nível de voo 1-5-0, chama o centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, Delta, Papá, Fox Ranch. Refresca a mataca, tá? 3-3-0-7-0-4. Bom, 1-1-1-6-0, bom dia, autorizado pouso aqui, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. 63, 111, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Você é Rafa. Esse é Rafa, traz o código para 5440. Com meu alto na escuta. Confirma quantas milhas você faz, Salvador? Gente, pronto, cópia. Marco com meu alto autorizado em Rimar, grupo Zulu. Decola ZRMA com proa norte a 500 pés, transponder 0157, controle 120, decimal 8. Aí com meu alfa, cotejamento correto, confio POB. Acionamento de táxi torre, 198 decimal 95, QNH 1021. 160, solo 10, direita 121, Lula. Direita 21, Ana, boa. Solo, bom dia, gol 160, Libra. Gol 160, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, vai reportando, Juliette. Oxenai 63, 11, autorizado, Juliette, portão 02. 02, 63, 11. Salvador, 73304, 178, a bordo, 3 horas e 10, alterna com fim, pronto para o táxi. 3304, aguarde o táxi. Quatro. Salvador, tá 3859, vou te dar aqui treinamento no 24. Tá 3859, aguarde pro push. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via PAT Taxi Índia. No ponto de espera chame a torre 198 decimal 95, quem negar 1021. Gente, livre táxi via PAT Índia até o ponto de espera da 10, 1895, quando lá, 7304-1021. Bom dia. 6312, decolou Zulu 3, controle 120, decimal 8. Controle 208, Oxenia 6312, bom dia. Michael no alto, consiga? Após 0, Bruce Dapan, Gisete, Gate 1-0, gol 9 mesmo. Precisa da Puca, Aracaju. Xenia 6312, contato radar, sobre mantém nível 350 via saída Puca. Sobe via saída Puca, o 350, Xenia 6312. Romeu Alfa, decolou o Zulu 4, chame o controle, agora 120, decimal 8. 1208, Romeu Alfa. 3859, porção 04, autorizado, chama ataque. Autorizado, reporta ataque, 3859. Alô, 960? Alô, 960, prossiga. Qual foi a informação, a prognose está funcionando? Negativo. Ok, obrigado. 3304, autorizado a linha decolar sistema 0, vento 180 graus, 09, né? A linha decola no 0, tá? 3304. Mar, destino Candeias, tô mantendo quem espera, só escuta. Papapá, Mike Romeo, paciente, mantenha condições visuais, ajuste em Salvador no 021, reporta visual com o Code Pulse. Vai reportar, controle, Oxenia 6312 solicita, por gentileza, a coordenação da proa de Aracaju ou Romeu Fox 02. 6312, aguarde. Capitão Ruiz de Serra Papá. De Serra Papá, não tem tráfego no setor, tem frequência presente, serviço radar encerrado. Para informação e alerta, chama ao centro em 1260, alterna 128, decimal 8. 6312, voa ao Romeu Fox 08. Está presente o Romeu Fox 08, muito obrigado, Xenia 6312. Controle TAM 3304. 3304, contato radar, sobre mantém 360 via Arbor. 360 via Arbor. Mike Romeo Alfa, controle. Solo Sampre, 859 para o táxi, está com 163, 163 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas e meia de autonomia. 859 autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera chame a torre, o nono 8 decimal 95, QNH 1021. Pela direita Índia, ponto de espera aqui, 295, 1021, ajuste, Sampre, 859. Salvador, muito bom dia, 3663, autorização Guarulhos, formação é a mais. Autorizado Guarulhos, via Pêndulo 10 Taubaté, nível 340. Decolar da pista no zero, após a decolagem em curva à direita na saída da Eule da Motiva, transponder 5137, controle 120, decimal 8. Cotejamento 3663, cotejamento correto, chama pronto na remota no 3. Só confirmando, estamos na posição 9, Xinga 9. É isso, reporta na rotatória. Reforma, vou te dar só a Na 3304, chama Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 128. 3304, graças, tenha um bom dia. Salva. Controle Salvador, tá 3859. Bom dia, decolado, passando 2300. 3859, contato radar, que eu me mantenho 360, sai da árvore. 360, poderia voar elefa da presente? Obrigado. Muito obrigado. Salvador, Juliette, Bravo Delta, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio e táxi da Índia, no ponto de espera... Chame a torre, 198, decimal 95, QNH 1021. Autorizado, Lotus 3663, pushback, acionamento no 09. Então 3663, portão 09, autorizado, chama táxi. Então, desça para nível 050 via Mari. 050 via Mari. Alguma quantidade de WhatsApp? Tem perfil da chegada. Tem, mas tem perfil da chegada 1-1-2-4, não aguardo quando você tem que contar. Obrigado, hein? Bravo Delta, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 0, Ventura 70 graus, 109. Juliette Bravo Delta, você falou 2-8, chama o controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, obrigado, bom dia, Juliette Bravo Delta. 1-1-8-4. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette Bravo Delta, decolou, saí da coral, passai, vai passar mil pés, está na sua escuta. 7 Bravo Delta, você me mantém em nível 1-0-0, está contato no radar. E após 2 mil pés, voa coral. Após 2 mil, voa direto coral, subindo 1-0-0, Juliette Bravo Delta. Rota 3663 para o táxi, 1-6-6 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o confio. Então, 3663, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera chame a torre, 198, decimal 95, quem negar 1021. Tem que autorizar o táxi para 10, ponto de espera, Pátio Índia, 1895, a torre, 1021, no time, sou 3663. 3859, chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado. Pono 184, sem restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajustando a 021, autorizado, ILS X-Ray, repasso estabilizado. Gente, descendo a 2000 pés, sem restrições de altitude, 2021, autorizado, ILS X-Ray, repassará estabilizado, voo 1184. Torre Salvador, muito boa tarde, 3663, ponto de espera 990, pronto. Tran 3663, boa tarde, autorizado, alinhado pela Sino 0, vento 160 graus, 099. A linha decola da 103663. Sangue de abraço, pratica. Tá, sobrevoa o braço. Vai manter aqui aproximadamente 3 minutos. É bravo, repórter livrando. Para livrar no braço. 3663, aos 35208, bom voo. 083663. Controle de Sun 3663, Israel. 3663, contato radar, CB mantém 340, via Dael. Via Dael 340, 3663. No 648, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050, possibilidade de Baduna? Negativo, número 3, mantenha o perfil. 7, via. O voo no 184 estabilizou no INSS X-Ray. Voo no 184, chama a torre 1 no 895. 1895, 1 no 184. Azul 2590, aciona a identificação. Oceana 63 no Uno, autorizada para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Uno 0, após conforme rota, nível 360, saída da El, Leda, Motiva, após decolagem curva direita, transponder 5145, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Livre pouso na 10, está bastante travado, sexto tráfego, 1184, gol. Observando à direita, o transponder 5145, controle 208, Oceané 6319. Correto, Oceané 6319, chame pronto para acionamento do SVEC. Lá. Alfa Romeo, Romeo fica bravo, prossiga. Romeo fica bravo, ciente, mantém a linha do litoral 500 pés, reposta para o cruzamento do campo. Ah, Afirmativa, Sierra November, Mike Romeu. Do 2590, mantém a raiz fusão número 1 para o sequenciamento. Raiz fusão 2590. Controle, o tanque é bravo. É bravo, prossiga. Abandono o sobrevoo, a intenção é 199, bem massa. É bravo, já está visual, o pouso? Positivo, tá visão. Na 3663, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 251, alterna 3325, então 3663. Controle, copiou, tá quebrado? Quebrado, chama a torre 1-895. 1-895, grata. Ajuste no 021, não há tráfego reportado no setor. Pouso na RMAF, ponto em risco, reporte controlado. Romântica Bravo. Preciso do estimado do pouso. O 335 copiado, tem a frequência livre. Romântica Bravo. Doutora, chanela 6301-02 para pushback e questionamento. Bono 621, adiciona a identificação, desça para 4 mil pés, adiciona 021, chegada bom. Identificou, 2590, desça para 3 mil pés, adiciona 021, sem restrições. 3.2021, autoriza a Duna, senhor? 2590, autorizado, Duna. inicial pushback, 639. Oxalé, 6311, autorizado acionamento sem para ataque. Tomara. Qual o estado da presente, agora mesmo a 2? Sono 648, agora número 2. 3590, desce para 2000 pés, atingindo 021, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000 com 1021, reportarei estabilizado 2590. Volume 648, desce para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 com 21, volume 648. Qual o Salvador, Oceaner 6311 para o táxi? 5 horas e 20, alternando Galeão. Chané 6311, confirme POB. 147. Chané 6311, autorizado o táxi para a ponto de espera pista no zero via Taxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1021. Via Índia, com 6211, 2.95.0, 6.311. Charlie Mike Papá, confirme pátio e intenção de pista? Sim, te aguardo em cópia. E48, autorizado 2000 pés, LS X-ray, reporte estabilizado. 2-1, reportar a rua no 648. Autorizado, Chané 6311, alinhar e manter pista no zero, agilizando manobras. Tráfego da Azul agora ingressando na final. Alinhe e mantenha, agilizando, Chané 6311. Ah, agora pista livre, decolagem autorizada, vento no 70 graus, 10 horas. Livre decolagem, Chané 6311. Correto, papapá, Charlie Mike Papá, para acionamento táxi, chame torre em 118.95. 621, mantém o perfil, é o número 3. Mantém, beleza. Bono menos 1, reduz a 2109. Reduz o menos 1. Do 2590, pouso autorizado, pistola 0, reto no 70 graus, 109. Livre pouso pro 2590. Puxando M631, decolador 51, controle 208, bom voo. 208, trata, 631. Controle Salvador, Oceaner 6311, passando 1.500 pés, saída da EL. Oceaner 6311, contato radar, se mantém 360 após 2.000 voleta. 360 após 2.000 voleta, Oceaner 6311. Utilizar o número 648. O número 648, completa final, chama a torre 1895. 1895, obrigado. O número 621, desfazia para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado e elétrica, foi repassabilizado. Desfazia 1021, repórter estável, o número 621. Tec Bravo Delta, está a 54 milhas do Aito Verde Salvador. Chama o controle Léo, frequência 120.1, coordena o nível 080 como sinal. Tenta iniciar a encerrada. Controle Salvador, bom dia, C3896, informação mais. 3896, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, chegada a Mari. Sim, descendo para o 060 com a chegada a Mari, C3896. Voo 1648, vento 1620 com 10, não é pouso autorizado, pistola 0. Livre pouso na 10, 1648. Papá Romeu, Romeu Lima, escuta só. Gente, confirme radial e distância de Salvador. E distância de Salvador? Sou Salvador, azul 2590, levando a Xisco. 2590, Alfa Kilo Pati 3, posição prevista 4 Romeu. Alfa Kilo Pati 3, posição prevista 4 Romeu, azul 2590. Romeu Lima, distância de Salvador? aguarde, copy. Estabilizado 1621. 621, completa final, chama a torre 1895. 2162. Romeu Lima, autorizado para Sierra Novembro, perdão, Sierra Novembro Alfa Romeu, em rota direta, nível 100, decola da 17, perfil de saída Arbor após DCC. Primeira curva à direita, código transponder 5134, frequência do controle 120.80. 648 no solo aos 57, chama 219. Chama 219. 8-9195. Fala, gol no 648, bom dia. Gol no 648, autorizado táxi para o pátio principal, posição 1, via Alfa e Juliet. Alfa e Juliet, posição 1, no 648. Salvador, gol no 621, vai ser travado visual. Gol no 621, pouso autorizado, pista na 0, vento 1962-010, nós, ajuste 1021. 1021, livre, pouso na 10, gol, gol no 621. Controle Salvador, Azul 2780, centro da informação, November. Azul 2780, aciona a identificação, desça para o nível 050, via chegada Mari. Desce para o nível 050, condições de voar ITAP, Azul 2780. Azul 2780, autorizado. Vai voar ITAP, o Azul 2780. Charlie Mike Papá, autorizado acionamento, Charlie Táxi. Gol no 621 no solo, 1300, livre à direita, chame 211. 621, alterna 1-3325, acionário 6311. Via Romeu Juliette, com 9, agora no meio 21. Confirme autonomia. Barulho, portão 10, tem que ter informação na venda. 3065, copia? Nota. Voo 2065, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10 após conforme rota, nível 360, saída da El Lida Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5166, frequência do controle Salvador 120.80. Guarulhos autorizado, 360, nível Upazulu 10, conforme rota plana, saída da El Lida Motiva. 5166 transponder, com 2308, curva direita após. 3896, pode descer para 2, meu pé. Está pronto no 10, o gol da 0-5. 2000 pés, ILS, reporte estabilizado. 10 para 2000 pés, reporte estabilizado no ILS X-Ray, CAN 3296. Gente, o Vitor, Charlie Hotel, chama meu papá. Não é 6250, estabilizou? 6250, completa final, chama a torre 1-1895. Salve, valor, bom dia, 6250, INS 3150. Oxa, né, 6250, ajuste no 021, reporte externo. Espera aí, 6250. Bom, no 621, fique atento à aeronave da companhia, iniciando o feedback no portão no 0. Sim, é isso, 621.